ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Muito bem, Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Já conversamos hoje aqui com os professores, né, que estão em greve aí por todo o nosso Brasil, mas é claro, conversamos com professores de Guaranésia e de Guaxupé, professor Jusemar, professora Flávia e o Fábio aqui de Guaranésia, o José Oséias, a Neide e a Claudineia de Guaxupé. Você continua participando aqui do Programa Expresso, enviando a sua mensagem para o 991-248325 ou 992042222. E dizendo o seu nome completo, né? Colocando aí na mensagem o seu nome completo e também colocando o nome de um dos parceiros aqui do Programa Expresso para concorrer no final do programa, a um convite para a quarta noite da pizza, que acontece hoje à noite no Pontilhão, né? No Salão de Festas Pontilhão, aqui em Guaranésia. E agora eu recebo aqui no programa meu amigo Wilson Brás. Tudo bem, Wilson? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes da Pasta da Ilha FM, ao pessoal da região. É mais um prazer estar aqui com você mais uma vez, né, Antônio Cláudio? Estamos aqui no estúdio da Rádio Pasta da Ilha, no seu programa Expresso. Prazer é todo nosso, Wilson. Bom, Wilson está aqui hoje, né, como todo mundo sabe, a gente anunciou aí durante a semana, para receber os dois troféus Expresso, né, que ele tem direito. Troféu na categoria Cidadania e também como Personalidade do Ano. A gente vai fazer essa entrega daqui a pouquinho, mas antes, é claro, a gente vai bater um papo com o Wilson. Mas antes de começar o bate-papo, eu tenho que falar aqui, o Wilson Brás, que a Vivian Boturi, ela e toda a família, a mãe, a irmã, estão lhe mandando um grande abraço. Diz que você é um exemplo a ser seguido, tamanha bondade em seu coração e sorte a dela, né, em ter tão sincera amizade. Tá dizendo a Lívia. Agradeço a Vívia, Orminda, Michelle, enfim, a toda a família, muito obrigado pelas palavras, fico muito feliz com isso, também é recíproco, também é muito bom ter amizade de vocês, com certeza. A minha amiga Janaína também, lá da padaria São José, boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria muito de parabenizar o Wilson Brás por mais essa conquista, mais uma de muitas, com certeza. Parabéns, meu grande amigo. Janaína também, minha grande amiga, uma irmã que eu não tive, a gente sai sempre estar junto aí. Muito obrigado, Jana. Obrigado, Reginaldo, e os filhos dela, tudo lá. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Elton e a Vanessa. Boa tarde, Antônio Cláudio. Parabeniza aí, meu amigo Wilson Brás, exemplo de pessoa. Tá dizendo aqui o Elton. O Elton mandou uma outra mensagem aqui, fazendo algumas críticas, né, a respeito dessa questão das casas de Coab, né? Ele diz aqui: sabemos que cidades pequenas como a nossa, infelizmente, quando se tem uma oportunidade de se possuir uma casa através de programas sociais, não há transparência, honestidade, quem realmente necessita, há sim muita politicagem. Todos nós sabemos que a política é um meio sujo, sem palavras e comprometimento. Em cima disso, é favorecida as pessoas que não necessitam de estar no programa. Né, opinião aqui do Elton. Valeu, Elton, muito obrigado, viu? A gente vamos acompanhar, né? Quando realmente começar as inscrições para a Casa da Coab, a gente vai ficar de olho, não só eu, como você também. Um abraço pro Elton, um abraço pra Vanessa, muito obrigado, que Deus abençoe a família de vocês. Bom, pra gente não ficar só aqui dando os parabéns, vamos começar com o nosso programa, com a entrevista, com o nosso bate-papo, né, Wilson? Ano passado a gente fez essa pergunta porque o Wilson Brás, para quem não sabe, já recebeu o troféu especial em 2014, né? E recebeu também o ano passado o troféu Cidadania, né, Wilson? Sim. Em 2015. Claro. Eu comecei com a pergunta clássica que a gente sempre começa: quem é o Wilson Brás? Porque falamos para muitas cidades, né, Wilson? Então a gente precisa explicar. Antônio Cláudio, Wilson Brás nasceu aqui em Guaranésia mesmo, em 69, filho de Maria Helena Custódio Brás e Severino Brás, irmão de Coutinho, Antônio Carlos Brás. Meus pais já faleceram há algum tempo, então é só eu e meu irmão, tem minha cunhada Ana Maria Fiorotto Brás, meus sobrinhos Rafael, Guilherme e Leonardo, Ian e a Beatriz. Somos uma família pequena. E desde cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo e já fui aprendendo algumas coisas da vida, na lição da vida. Muito cedo, com quantos anos? Bom, Antônio Cláudio, se for hoje, eu tenho 47 anos, eu já tenho 30 de carteira, né? 31 anos de carteira, então acho que já foi um pouco, bastante, né? Bastante, né? Então, assim, eu tive um aprendizado muito, muito grande com meus pais, que deixaram de herança para mim. E aos poucos a gente foi aperfeiçoando, a gente foi vendo algumas coisas. E não depende só de mim, não, depende de muitas outras coisas que vêm, muitas outras pessoas. Eu acho que um copo d'água que você dá para uma pessoa, um café que você dá para uma pessoa, uma atenção que você dá para a pessoa, um sorriso, um bom dia. Isso eu acho que é uma simplicidade grande que o ser humano tem que fazer para poder conquistar o seu espaço, conquistar o respeito também das outras pessoas. Mas isso vem de novo? Não estou te chamando de velho, não, mas vem de muito tempo, Wilson? Então, Antônio Cláudio, eu não sei, eu sempre fui muito emotivo. Eu sou muito... eu gosto das coisas muito certas, eu sou muito interativo, eu gosto das coisas muito bem feitas, então eu gosto de, assim, eu sou emotivo, eu não gosto muito de ver brigas, eu não gosto muito de ver coisas erradas, então isso me toca muito, eu sofro muito com isso também. Então eu comecei a partir pro outro lado, a visitar uma instituição, a visitar algumas pessoas que precisavam, e isso foi adquirindo ao longo do tempo, tá? Que eu sou o salvador da pátria, nada disso. Eu sou uma pessoa normal igual todo mundo. Mas isso é tipo uma terapia, então, para você, Wilson? Não deixa de ser, Antônio Cláudio. Porque a terapia hoje é a melhor coisa que nós temos. Entendeu? Às vezes você sofre junto com a pessoa. Você acaba sofrendo junto com a pessoa. Mas do outro lado você está ajudando que a pessoa que precisa realmente. Entendeu? Então, você fazer o bem para as pessoas, você acarreta o bem. Você plantando, você colhe. Então, tem hora que você fica estressado, tem hora que você fica um pouco nervoso com algumas coisas, mas ao mesmo tempo você olha do outro lado da rua, você vê uma pessoa ali, um mendigo. Por que ele está na rua? Ele deve ter seus motivos. Por que eu vou virar as costas para ele? Vamos descobrir a história dele primeiro, para depois julgar aquela pessoa, né? É um cachorrinho que está na rua, que você pode dar um pouquinho de ração, um pouquinho de água, que está no sofrimento. É uma pessoa que você pode dar um olhar para ela, ou uma palavra amiga. Então são pequenos gestos que vai fazendo com que você conquiste o respeito das pessoas, entendeu? E a partir do momento que Deus me dê essa saúde, me dê essa condição, que é de graça, é um dom, eu tenho que passar para frente, não por permanecer comigo, mas sim passar para as outras pessoas, que pode sim, com um pequeno gesto, a gente pode fazer uma grande diferença. E hoje, quando você acho que começou, pelo menos as primeiras grandes ações, foi com o Natal dos Velhinhos, né? Sim, eu comecei com um Natal, né? Um almoço que eu fazia. Eu fazia lá e na casa da criança, na época da Tereza, eu vestia de Papai Noel, que não tinha um Papai Noel, eu era gordinho, que ainda continuo, né? Mas aí eu resolvi ser Papai Noel e de lá pra cá me parece que encaixou e não parei mais. Então, aí você não parou mais. Agora a gente... Tive na sua casa ontem, sim. Tem lá um cachorrinho doente lá que você está tratando, está cuidando. Sim, sim. Mas não tem limite isso, Wilson? Do jeito que vai vindo, você vai abraçando? Não, a gente tem que ter o nosso limite, porque a gente tem que ter as nossas condições, né? A gente é um trabalhador, aí faz algum tempo trabalho na prefeitura, o salário é um salário, né? Não dá, eu tenho que pagar todas as minhas contas, tudo. Mas esse cachorrinho que você viu lá ontem, ele estava agonizando. Numa quarta-feira de cinza ele estava morrendo. Então até eu levei para minha casa, falei, se ele tiver que morrer, ele vai morrer num lugar quentinho. E tá lá andando. Então eu acho que um pouquinho do amor que a gente dá para ele, um remédio que você ganha aqui, aí eu volto atrás, Antônio Cláudio. Esse bom dia, esse sorriso, esse gesto, você vai pegando a confiança das pessoas. Então um remédio que eu precisava, alguém doou, o outro ajudou. Então com isso a gente vai fazendo a diferença dessas atitudes, dessas ações. O Gabriel Lima está te parabenizando. Obrigado, viu? Gabriel. Grande Gabriel Lima, que vai estar daqui a pouquinho no Sabadaço. Com certeza. A Paty Rodrigues parabeniza o Wilson, sem palavras para descrever tudo que ele faz. Esses troféus são merecidos, exemplo de pessoa. Obrigado, Paty, um abração. A Márcia Frank também, do Cartório, né? Está te parabenizando. Márcia, um grande abraço, Márcia. Obrigado. Vamos lá aqui, Antônio Cláudio, agradeço em nome de todos os servidores que foram representados na rádio hoje pela oportunidade de esclarecimentos à população. né? Acabamos de encerrar a manifestação em Guaxupé e amanhã iremos à feira de Guaranés às 9:30. Quem puder, junte-se a nós. Recadinho aqui da Valessa, né? A Valessa que tá mandando esse recado aqui, também tá te parabenizando, viu? Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem muita gente mandando abraço aqui. Grande amigo Wilson, que Deus lhe abençoe grandiosamente. O Gil Franco. Amém, Gil. Obrigado, de coração. A Claudineia Correia. Grande abraço ao meu amigo Wilson. Esse cara é mesmo um exemplo para a Guaranésia. Nota mil. Conte sempre comigo, amigo querido. Claudineia, grande profissional. Está fazendo a diferença aí para a gente. Muito obrigado, minha amiga. A Beth, parabéns, Wilson. Brasil, Wilson Braz, você é um exemplo de pessoa em bondade. Que venham muitos e muitos outros prêmios como esse. Obrigado, Beth. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem muitos parabéns, viu, Wilson? Obrigado. Obrigado a todos. Ó, a Jandira Célia também está te mandando aqui um abração. Parabéns, Wilson. Um abraço. Falou tudo, meu amigo. Parabéns. Jandira, um abração, Jandira. O Wilson é exemplo de amor ao próximo. É aquela pessoa que faz bem só de cruzar na rua e dar um bom dia. Se metade das pessoas fossem Wilsons, o mundo seria muito, muito melhor. Parabéns, Wilson. Que Deus te abençoe e que mais pessoas se espelhem a você. Tá dizendo essa pessoa que não colocou o nome aqui. Muito obrigado, muito obrigado de coração. A mensagem. Wilson, então agora, como você disse, tem que ter um limite, né? Porque não dá, né? Até financeiramente para ajudar todo mundo, sim, né? Sim. A gente é assim, Antônio Cláudio, o segredo da coisa é você dar atenção para as pessoas. Muitas pessoas chegam... estão sem atenção. Eu te faço uma pergunta. Ah. Na hora que você estende uma mão, ou na hora que você dá um sorriso, ou na hora que você ajuda de alguma forma, esse gesto, a pessoa que recebe esse gesto, ela recebe um presente muito grande. Esse presente é maior para essa pessoa ou é para você que fez o gesto? Para as duas pessoas. Para as duas pessoas iguais. Porque muita gente às vezes entra no meu Face pedindo um emprego, tudo. Eu falo assim, no momento eu não conheço. Você tem que falar, às vezes, falar um não como se fosse um sim e tentar conseguir alguma coisa para essa pessoa. Às vezes a pessoa quer uma informação, às vezes a pessoa quer só uma. Que você escute ela. Então isso, às vezes você acarreta um problema para você, porque você fica preocupado, mas ao mesmo tempo, ali na frente, a hora que você vê que aquela pessoa está trabalhando, ou aquela pessoa retribuiu o seu sorriso, o seu bom dia, isso também é um prêmio para mim, entendeu? É que nem a gente faz o Natal. Esse Natal é cansativo, muito cansativo, muito trabalhoso, mas cada brilho de uma criança, cada sorriso não tem preço. Então, cada abraço que você dá é uma energia positiva que vem para você, entendeu? Mesmo que você fica desgastado, mesmo que você esteja com problema de saúde, e você sabe que eu tive um problema sério de saúde e Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje, né? Então, eu tenho que agradecer de alguma forma, e essa forma é tentando fazer o melhor de mim. Mas você já fazia isso antes do problema de saúde, né? Sim, mas talvez seja uma recompensa que veio para premiar essa, talvez, ou não tenha sido a minha hora de partir, eu tenho uma missão maior para ser cumprida. Então eu não sei qual que é o limite da minha missão, mas por enquanto, o que der para mim fazer dentro das minhas condições, junto com meus amigos e colaboradores, com certeza farei. A Neia tá te mandando um abraço, viu? Minha esposa, parabéns. Um abração, meu amigo. Meu grande amigo Wilson, merece com certeza esses troféus. O Marcelo Rosa, parabéns, parceiro. Marcelo, parceirão. Tá te mandando aqui um abraço também especial. O mundo hoje tá meio perdido, tá meio de ponta cabeça, Wilson? Você acha que as pessoas hoje estão meio sem referência, essa questão de... bondade no coração, você acha que o que tá acontecendo com esse nosso mundão? Sim, Antônio Cláudio, infelizmente hoje nós estamos vendo muita maldade, né? Eu vejo, às vezes eu desacredito um pouco do ser humano, outra hora eu tento acreditar um pouco mais. Aquela história, cai uma pessoa no chão, a primeira coisa que eles tiram é o celular para poder filmar, para depois socorrer. Então, quer dizer, tá faltando um pouco de amor, sim, mas temos pessoas boas ainda nesse mundo que ainda vale a pena acreditar. Então, nessas poucas pessoas que vale a pena acreditar, a gente tem que lutar muito e muito para multiplicá-las, que podemos fazer o bem para muitas e muitas pessoas e mostrar para aquelas pessoas que estão com o caminho errado que está tempo de voltar e ainda ser um pouco mais humano. Tem que ser um trabalho de formiguinha, Wilson? Infelizmente tem que ser, mas a formiguinha, você pode ver um formigueiro como funciona. Tendo organização, tendo um pouco mais de empenho, com certeza eles enchem a dispensa, pode ficar o inverno inteiro e volta no outro verão para trabalhar todos juntos. Você falou do, daquele perrengue, né, que você passou em 2015. Sim. Tá tudo recuperado, tá beleza agora? Tenho, meu, como eu brinco com as pessoas, às vezes você brinca muito com a tua saúde, meu tico e teco, meu tom em GR, de vez em quando brinco um pouquinho, tem alguma coisinha para ser aperfeiçoada ainda, tem algumas coisas pro futuro, tenho que fazer outra cirurgia, mas está na mão de Deus, tudo tem a sua hora. Então eu tô aqui por causa das energias positivas, por causa das orações das pessoas, desses pensamentos que mandaram, essas vibrações positivas, porque quem viu eu falou que não voltava mais, e tô eu aqui dando trabalho para as pessoas, mas graças a Deus, graças a essas pessoas que estão me parabenizando, as que não me conhecem, eu tô aqui firme e forte. O Wilson estava parecendo o Frankenstein, né, Wilson? Quando cheguei na casa dele. Tava. O Wilson, mas você como é que é? Tá trabalhando? Tá afastado? Então, eu trabalho dentro do meu limite, aí de vez em quando eu tenho que me afastar, porque vem algumas dores, deu uma trombose, tem algumas pendências ainda, umas coisinhas para ser, tomo os remédios direitinho, faz um ano e meio que eu não tomo nada de bebida alcoólica. Mas sempre não tem pros amigos. Sempre tem pros amigos para recebê-los bem, mas é assim, o importante é que eu estou aqui e viver a cada segundo intensamente, a cada minuto, eu tento viver da melhor forma possível, porque Deus me deu essa oportunidade e não vou perdê-lo. Eu sei a questão da vigilância. O ano passado a gente teve aquele grande problema da dengue. E você sempre foi um cara que sempre o nome teve muito relacionado a essa questão do combate, né? Sim. A dengue. Quando a gente teve aquele surto enorme no ano passado, você ficou meio preocupado? Assim, poxa, o pessoal vai achar que eu sou um dos culpados por estar com esse grande surto aqui em Guaranésia? Ou não, isso não passou pela sua cabeça? Não, culpado eu não digo. Eu fiquei preocupado com as pessoas. Porque você via pessoas internadas, pessoas passando mal, pessoas, crianças, pessoas mais idosas. Isso preocupa, porque são todos irmãos, então, quase 1000 pessoas doentes, quem não se preocupa? É mais, né? Então a gente acaba. O meu trabalho é de divulgação, a pessoa me conhece nas escolas, conhece nos PSFs, conhece nas casas das pessoas, então eu tento fazer da melhor forma possível. Até muitas vezes tirando até do meu bolso, pagando aquilo que você sabe, que eu vi muitas vezes pedindo aqui para você. Então eu tento da melhor forma possível fazer. Então a gente sempre pede a colaboração da população, porque o que sofre mais lá no fim da linha, do fio lá da meada, é eles que vão pagar por isso. De uma coisa que, o que me entristece mais, Antônio Cláudio, que a dengue é uma doença que nós a produzimos, ela não existe. Então, se a gente não tiver água parada, não existe a dengue. Então, esse dinheiro de bilhões e bilhões de reais que são gastos com dengue, agora febre amarela, poderia ser usado numa pessoa que teve AVC, numa pessoa que está com câncer, uma pessoa com um coração, e pensar que você está deixando aquela água no fundo do quintal, você está produzindo sua própria doença. Então a pessoa tem que ter consciência, né, disso tudo, né, manter uma cidade mais limpa, mais organizada. O Toninho Pincel de Ouro está te parabenizando. Obrigado, Toninho. A Graciene também, parabéns, amigo. Que obrigado, Deus abençoe você. Muito você obrigado. Continue seja sendo sempre essa pessoa especial, hoje e sempre. Amém. Silvana Batista, parabéns, Wilson, você merece isso e muito mais. Que Deus abençoe você pelo que você faz por todos e também pelos nossos amiguinhos. Amém, Silvana, vamos continuar fazendo até Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser muito, muito tempo, nós vamos estar aí na luta. Wilson, eu resolvi essa primeira parte aqui do nosso bate-papo pra gente falar bastante sobre essa questão de cidadania, de ação social que você sempre está envolvido. E agora, na outra parte do programa, eu quero entrar num assunto que é política, porque você foi candidato na eleição. Sim. Passada. Então vamos saber as opiniões do Wilson Braz sobre esta questão daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Continue ligado aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou recebendo aqui o Wilson Braz, ganhador de 2 troféus expressos, né? Um na categoria Cidadania e outro troféu na categoria Personalidade do Ano. Muitas mensagens continuam chegando. A Tereza Rosa e toda a família também está te parabenizando aqui, viu, Wilson? Obrigado, Tereza, toda a família, Dona Carmen, Dona Neuza, todos eles. O nosso amigo Donizete também tá te mandando um abraço, viu? Obrigado, Donizete. Donizete, né? Que cuida de restauração de móveis. Grande um profissional. Um abração para ele. Kleberson também tá te mandando aqui outro abraço. Obrigado, Kleberson. O Wilson, e depois de tudo isso, né, que você falou e que a gente comentou no bloco anterior, o ano passado você teve uma experiência política também, resolveu se candidatar a vereador aqui no município de Guaranésia pelo Solidariedade, né? Sim, Antônio Cláudio, eu resolvi, depois de pensar muito, de muitas pessoas me procurarem, muitos amigos questionando porque eu tenho um projeto social muito legal. E eu acreditei de sair a campo, sair com o que eu tinha, né? A minha família, como falei, é muito pequena, são apenas 4 votos, né? Então eu contei muito com colaboradores, doadores, assim, de amigos mesmo, que saiu a campo pedindo voto para mim. Fui bem votado, mais de 100. 270 votos. 270, né? Foi o 11º mais votado em Guaranésia, pela primeira vez e pelas condições que eu tinha no momento. Eu dou graças a Deus e agradeço muito as pessoas que me ajudaram, os colaboradores, todos mesmo, de coração. Deus lhe pague muito. Como é que foi essa experiência? Gostou da ideia? Antônio Cláudio, tem seus prós, tem prós e contras, né? Então, a gente acaba vivendo uma experiência diferente. A gente começa a... Logicamente, a gente faz muitos amigos, a gente bate de porta em porta. Eu, como já trabalho na saúde há muitos anos, eu conheço bem Guaranésia, mas na política você conhece outra realidade também da população. É o que eles necessitam realmente. E eu sou do tipo do político que chegava na casa da pessoa, se eu escutava barulho de panela ou criança chorando, eu nem batia na porta, porque eu sabia que a senhora tinha chegado agora, eu não queria incomodar muito. Então talvez seja aí eu tinha pecado, faltou os 41 votos para mim poder entrar. Mas não arrependo não, porque Deus sabe a hora de tudo e foi gratificante pelas pessoas que eu conheci. Foi decepcionante algumas coisas, sim, mas eu acho que a política... algumas coisas que você vê assim, de próprios companheiros, às vezes, tá lá puxando tapetes, coisinhas pequenas que acontecem no meio político, que isso é normal de norte a sul. Então, que você, como é a primeira vez, você fica um pouco chateado. Mas, graças a Deus, assim, eu tenho uma fonte firme mesmo, né? Eu sou cabeça, assim, minha cabeça é concentrada. Vou continuar com o meu trabalho social, não parei. Né? Foi uma experiência muito grande. As pessoas me param na rua: que pena que você não entrou, votei no você, confiava em você, se precisava estar lá. Não foi a hora, agradeço pelo voto mesmo dessas pessoas. Foi 270 votos, Antônio Cláudio, surpreendeu muitas pessoas que achou que eu não tinha nem 50. Então, graças a Deus, pelo pouco que tinha, até brinco, porque saía eu e meu irmão mancava de um lado e eu mancava do outro, né? A dupla tá ruim, tá pior. A gente brincava muito na rua, assim, dando risada. E as meninas que me ajudaram bastante também saindo na campo e pedindo, deram a cara a tapa, porque confiaram no meu trabalho e pode confiar que, assim, se eu tivesse lá, eu ia cumprir com certeza. Mas política ficou no passado ou ainda a gente vai ter um candidato novamente, o Wilson Braz, aí no futuro? Ô, Antônio Cláudio, se você perguntar para mim hoje, se você entra na política, eu estou filiado, mas pretendo desfiliar. E, por enquanto, a política está no passado. O futuro pertence a Deus, a gente não pode falar o que vai surgir daqui para frente. Por que que você pretende desfiliar ao Solidariedade? Não, porque eu acho que a gente tem que procurar novos horizontes e talvez eu desfilie e não filie em nenhum outro partido. Então eu acho que tudo vai depender do jeito, do caso. Então já era para mim ter desfiliado. Então eu falei que não ia mexer, eu ia trabalhar com trabalho social. Mas as pessoas, essas 270 pessoas que votaram, muitas delas encontram na rua e me cobram. Falam assim: da próxima você vai, da próxima você vai. Falam assim: não, o futuro pertence a Deus, somente a Ele. O que que o povo de Guaranésia precisa, que você ouviu durante a campanha, Wilson Braz? Precisa de mais atenção, precisa de mais informação, precisa de mais opiniões. Entendeu? Não é só bater na casa de todos eles e depois não dar o respaldo, que nem postaram os Sementes, fizeram um belo projeto aí, Sementes da Manhã, sobre o Face. Eu acho ótimo, porque muita gente não consegue ir na Câmara lá poder assistir, então através do Face hoje está todo mundo aí conectado, uma boa parte da população está conectada. E por que não fazer uma itinerante? Uma transmissão, tá? Fazer uma transmissão. E uma. Pelo menos duas reuniões por ano, fazer itinerante nos bairros também, para ouvir a opinião da população. Porque analisa bem, a pessoa trabalha, vai começar o corte de cana, vai começar a apanha de café, ou a pessoa chega às 5 horas, toma um banho, 7:30 tem que estar lá. Então, quer dizer, às vezes as pessoas acabam num hino. E é direito de todos ir lá realmente cobrar do vereador que estão lá, eles estão para isso, estão ganhando para isso. Então, acho que pelo Facebook a pessoa vai ter mais oportunidade, porque às vezes você entra no site da Câmara, muita gente não sabe qual que é o site da Câmara, como se deve entrar. Agora o Face tá ali, opa, aí apareceu a transmissão, a pessoa vai ter um interesse maior de poder ouvir e não só transmitir. Eu acho, na minha opinião também, que eles deveriam já colocar, não sei se pode ou não juridicamente falando, colocar já a pauta do dia, colocar o que vai ser discutido para a população também, já saber o que está sendo discutido para se preparar também para ela poder ouvir, porque senão ela vai assistir o que está acontecendo. Então aí, através disso, com certeza a população vai tomar mais gosto pela política, com certeza. Vereador ganha pouco ou ganha muito, Wilson? Muito. Muito? Muito. R$4.700 é um muito, alto salário. É muito. Se você estivesse lá, você não seria mais um daqueles que prometeram que, entrando lá, vamos reduzir o salário, hoje nem tocam no assunto? Eu poderia até não ganhar a causa, porque lá são 10 contra 1, são 11. Mas com certeza, dona Cláudia, eu com certeza faria o salário baixar. O meu voto seria sim. Seria sim. E essa questão do 13º que surgiu agora, que os vereadores irão receber no final do ano? Você me conhece muito bem, a população me conhece. Esse cheque com certeza ia aparecer numa instituição de caridade. Eu não queria me aparecer não, mas tiraria a foto e mostraria com certeza, porque eu estaria doando para uma instituição de caridade. Porque aqui em Guaranésia existe vários que estão necessitando. O Joel está te parabenizando, parabeniza o Wilson Braz pelo troféu, que Deus abençoe cada passo seu, ele merece. Amém, obrigado, Joel. Antônio Cláudio, o Elton novamente aqui, o Wilson não perdeu a política, foi a política que perdeu uma excelente pessoa, transparente, honesta e de palavra. O Wilson, política é um meio muito sujo e isso não condiz com você. Obrigado, Elton, obrigado, Vanessa aí. A Marlene Dias, parabéns, Wilson, quem dera tivéssemos mais Wilson Braz no país. Que Deus abençoe seu caminho sempre. Obrigado, Marlene. Muito obrigado mesmo, de coração. Wilson, então agora a gente chega no momento então que você participa de uma campanha política, tem 270 votos, não é eleito. Ficou uma dorzinha, um sentimento de, poxa, fiz tanto por essa cidade e não obtive os votos para me tornar vereador? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque isso, se eu tivesse sido eleito, ia ser só somar. Porque a minha intenção para entrar na política, na minha cabeça, na minha concepção, era para poder ajudar mais pessoas. Já que eu não consegui, vamos do método que eu tô fazendo, que tá dando certo, que é de formiguinha em formiguinha. Eu não vou parar meus projetos jamais, mesmo se fosse eleito vereador, eu não ia deixar de ser Papai Noel, eu não ia deixar de acolher o cachorro, eu não ia deixar de andar de chinelo e bermuda pra rua, eu não ia deixar de atender uma pessoa. Aliás, eu ia sofrer até que muito, porque eu moro ali, bem dizer, dentro do hospital, né? Minha casa ia ser a primeira a ser visitada. Então, mas... Como eu falei, Deus sabe tudo e a hora tem a sua hora certa. Você acompanha a política da nossa cidade, Wilson? Acompanho, na maior parte dela eu tento acompanhar, Antônio Cláudio, porque eu tenho as outras coisas a fazer, mas eu tento acompanhar o maior tempo possível. Como é que está o nosso prefeito Laércio Cinta Nogueira nesses primeiros dias de três meses, né? Dois meses, quase três meses de mandato. Tá tentando pôr tudo em ordem, entendeu? É complicado a gente julgar em três meses, porque você entra numa firma, você tem três meses de experiência, né? Então, eu acho que sim, que ele vai fazer uma boa administração, ele vai tentar organizar da melhor forma possível. As pessoas têm que fiscalizar, sim. Então, há umas coisas que tá acertando, outras coisas precisam melhorar, mas isso, os três meses ainda, pelo que a gente está vendo aí, pelo que está tentando trazer para Guaranésia, com certeza nós torcemos sempre pro melhor. Porque acaba isso, gente, em Guaranésia, de um partido torcer pro outro, vai dar errado, eu falei que ia dar errado porque eu votei contra. Não, gente, acabou a política, tem que ser Guaranésia, temos que colocar no nosso coração o símbolo de Guaranésia e fazer o melhor pela cidade. Porque quem ganha é a população, quem ganha geração de emprego, de saúde. Aí depois, a resposta vem daqui 4 anos. Mas durante esses 4 anos, vamos trabalhar todo mundo unido, todo mundo feliz. Aí daqui 4 anos, se funcionar, vamos repetir. Então eu acho que tem que ser cobrado, sim, algumas questões que se aparecerem, entendeu? Cobrar aí na Câmara, cobrar dos vereadores. A política é isso, uma cobrança diária, para eles verem que a população também está viva, para até mesmo dar ideias, porque às vezes estão vendo um ponto de vista e a população quer outro ponto de vista. Então tem que dar as ideias para que possa surgir uma Guaranésia muito melhor e mais humana. Que com ideia certeza você daria para o prefeito Laércio neste momento? No momento agora, o que ele está fazendo? Está escutando a população, que continua escutando realmente a população, que faça o trabalho que ele está fazendo, pé no chão, entendeu? Que olhe para frente, para o horizonte, traga mais emprego, a saúde, entendeu? E você já conversou com o Laércio Prefeito? Não, particularmente eu não entrei no gabinete dele, não tive essa oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Por quê? Eu tenho a consciência que tem muitos outros problemas, então eu, como fui um vereador, se eu chegasse lá, ah, Wilson quer um cargo, quer isso? Não. Eu quero conversar com ele com calma, tranquilidade. Tô vendo que tá fazendo várias viagens e trazendo coisas boas pra Guaranésia. Então, tá bom. Vanderleia, parabéns, Wilson. Você merece, tá dizendo ela aqui. Obrigado, Vanderleia. Deixa eu ver quem mais aqui. Parabéns, Wilson. Que Deus te abençoe sempre para continuar esse trabalho maravilhoso. É o Ildmar. Dilmar, um abraço, grande amigo. Wilson, vou te entregar então, né? Uhum. Esse ano são 2, né? Então, eu quero agradecer aí, porque eu não esperava esses 2 troféus aí, cidadania e como personalidade. Eu sempre falo, Antônio Cláudio, Guaranésia tem 19 mil habitantes. Né? É uma honra muito grande, seu programa é muito ouvido aqui e na região inteira. Eu acho que nem você tem a dimensão de quantos ouvintes estão nos ouvindo nesse momento. Então é um prazer muito grande. Agradecer quem me indicou, agradecer o jurado, agradecer quem votou, agradecer a Deus por dar a oportunidade de estar aqui, agradecer a minha família, agradecer a minha mãe e meu pai que me deu a educação que posso hoje receber, e oferecer esse troféu a todas essas pessoas, com certeza. O vereador Narciso Ferreira está te parabenizando aqui também. Obrigado, Narciso, um abraço. O primeiro troféu que eu vou te passar aqui às suas mãos é o de cidadania, que você disputou com o Sementes do Amanhã. Obrigado. Com o grupo Sementes do Amanhã e com o Léo Clube aqui de Guaranésia. Eles mais do que mereciam também, eu acho que muitas pessoas mereciam esse troféu, então reparte com todos eles. Eu quero deixar bem claro, todas as pessoas que foram indicadas e participaram e foram votadas, foram muito bem recomendadas, estão todas de parabéns, mesmo ganhou, continue seu trabalho de cidadania. E o segundo troféu, Wilson Braz de personalidade do ano de 2016, que você concorreu com a Vivian Boturi, né, que foi a primeira a mandar mensagem aqui te parabenizando, e também com a Daniele Trevisan. Obrigado, Antônio Claudio, e parabéns a Trevisan e a Vivian, minha amiga também, que todos eles merecem. Fernanda Souza também está te parabenizando, viu? Obrigado, tá, Fernanda. Um abraço. E tem outra mensagem aqui. Wilson, primeiramente agradecer a Deus. Tenho certeza que meu pai e minha mãezinha estão muito contentes de ter um filho como você. Uma pessoa simples, guerreira, que está sempre fazendo bem sem olhar a quem. Está sempre disposto a ajudar as pessoas, os animais e até a natureza. Isso é um dom que Deus te deu. E o mais precioso e o mais bonito dessa vida são os amigos, que estão sempre com você nessa caminhada do bem. Tenho muito orgulho de ser o seu irmão. Beijos de toda a sua família que te ama muito, Coutinho Braz. Tá te mandando esse abraço e mandando essa mensagem aqui pra você, Wilson. Meu irmão é o maior tesouro que eu tenho, né? Ele, só nós dois de irmão, e a gente perdeu nossos pais, a gente se uniu muito mais. E agradeço porque, como eu falei, minha família é pequena, mas vale ouro. Então eu amo demais, um beijo no coração deles todos e tamo junto, meu irmão. Você sabe disso, pra que der e vier. Antônio Carlos Braz, conhecido como Coutinho. Então nós estamos sempre juntos. Deus abençoe toda a nossa família. Rose Mancini também, parabéns, Wilson. Você é merecedor deste de outros prêmios. Continue sua luta porque Deus está ao seu lado. Amém. Wilson, muito obrigado pela participação. Parabéns aí pelos 2 troféus esse ano, viu? Obrigado, Antônio Cláudio. Obrigado a todos os colaboradores. Obrigado aos Sementes do Amanhã que está vindo juntando. E já, de antemão, já estou me convocando aqui para uma entrevista futura já, para a gente já fazer o Natal do Amor de 2017, com certeza. O ano passado foi um sucesso e esse ano vamos fazer melhor ainda, se Deus assim permitir. E lembrando as pessoas aí, no dia 12, que vai dar seu presentinho para a criança, já faz uma faxina no guarda-roupa, vai guardando os brinquedos aí para nós. E amanhã, já que você falou de Sementes do Amanhã, Sementes do Amanhã vai estar lá no filme, né? Isso. isso, ó, um abraço pro Giovanni, gente, ó, já estamos aí convidando o pessoal, o Perdão, grande filme, tá? Você vai dar muita risada, vai se divertir, amanhã às 16 horas eu estarei lá como voluntário também, vamos lá prestigiar esse filme aí do pessoal guaraneziano, todos os artistas são de grande talento, foi um filme assim que superou a expectativa, teve mais de 600 pessoas na semana passada, gente, e com certeza amanhã vai ter um matinê, pode levar seu filho, com certeza. Giovanni, um abraço, obrigado por ter dado a oportunidade, o Sementes da Manhã, muito obrigado por dar a oportunidade de eu fazer parte desse grupo, e obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, Deus lhe pague muito. Valeu, Wilson, eu vou conversar com o Giovanni daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, um grande abraço, Wilson. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.